placa de giz, metralhadora carregada. Atrás de mim um carro preto lotado de comparsa que matam ou morrem por mim. Sempre foi assim, agora a máfia domina aqui. Não adianta fugir. Quem não segue a lei imposta pelos meus capangas é candidato a ser o cadáver da próxima semana. Falsidade emana, mas eu contenho na rajada. Traidor comigo sempre foi tratado na bala. Aqui a voz não fala, ela se cala e me escuta. Morreu mais um filho da puta que não teve conduta. Bati no peito e está falando que era máfia, mais um canalha. Apenas mais um vacilão que por aqui já deu falha. Me parece que perderam o medo ou a noção. Esqueceram que quem manda aqui não costuma dar o perdão. Quando escorre o sangue na calçada, ficam com medo. Mas sei que isso é necessário pra manter o respeito. Sujeito fraco não tem chance aqui na organização. Fica em casa se não tem peito pra encarar o mundão. A lei aqui não manda, o que manda é a lei da bala. Se vacila vai pro saco, sem perdão já foi pra vala. Motherfucker. Al Capone, Chicago Valentine's Day Massacre. Al Capone, Chicago Valentine's Day Massacre. Al Capone, Al Capone, Chicago Valentine's Day Massacre. Al Capone. Sempre mantenho na linha aqueles que dizem me seguir. Olhar atento, eu sempre lembro o que estão fazendo aqui. Eu não estou brincando e todo mundo sabe disso. Quem veste o terno preto também assume um compromisso. Rosa vermelha no poço causa medo em quem enxerga. Fecham as portas de suas casas, pois sabem que o medo impera. Vou atrás de mais um devedor que não cumpriu o trato. Darei um presente especial para o diabo. Dentro do meu carro, capangas esperam meu sinal. A grande revanche e a chance pra quem faz o mal. Na vida real, o crime pera, não tem jeito. A matraca manda bala no peito de quem não tem respeito. Vou deixar uma rosa vermelha em cima do teu corpo. Ao contrário dos outros, aqui eu sempre estou pronto. Graças a Deus, nunca me faltou munição pra mandar pro inferno aquele que pratica traição. Eu já fiz a minha parte, eu já mandei mais um pro saco. O respeito através do medo mantém meu reinado. Motherfuckers. Yo, Al Capone, Chicago, Valentine, The Master. Al Capone, Al Capone, Chicago Valentine's Day.